na cova dos leões, a Daniel. Onde estão? Lá na cova dos leões, a Daniel. Onde estão? Lá na cova dos leões, a Daniel. Quando Deus livrou de lá. Aleluia, vou cantar. Sim, lá eu vou cantar. Aleluia, vou cantar. Sim, lá eu vou cantar. Aleluia, vou cantar. Sim, lá eu vou cantar quando o céu chega. Minha harpa vou tocar. Minha harpa vou tocar. Quando o céu chega, Senhor. O irmão Jonas, onde está? Lá no ventre da baleia, o irmão Jonas, onde está? Lá no ventre da baleia, o irmão Jonas, onde está? Lá no ventre da baleia, o irmão Jonas. Minha harpa vou tocar. Minha harpa vou tocar. Quando o céu chega, Senhor. Ô Jeremias, onde está? Lá no fundo do abismo, Jeremias, onde está? Lá no fundo do abismo, Jeremias, onde está? Lá no fundo do abismo, Jeremias. Minha harpa vou tocar. Minha harpa vou tocar.